ridículo. Passar na rua e você vira a cara, é tão ridículo. Até parece que não vivemos nada, que tal mentir pra mim? E dessa vez não caiu na tua lábia, já se foi o nosso conto de fada. E que se foda o nosso conto de fada. Você se perdeu no que me contou, que se arrependeu, por isso voltou. Isso é ridículo. Passar na rua e você vira a cara, é tão ridículo. Até parece que não vivemos nada, que tal mentir pra mim? E dessa vez não caiu na tua lábia, já se foi o nosso conto de fada. E que se foda o nosso conto de fada. Já faz um tempo, até entendo, não aguento tanto tempo, porque ela insiste em me ligar. É tão normal você pensar que vai poder me agradar, por isso eu sei que você vai se enrolar. Pra que mentir pra mim? Pra que mentir pra mim? E dessa vez não caiu na tua lábia, já se foi o nosso conto de fada. Já se foi o nosso conto de e fada. E que se foda o nosso conto de fada. Isso é ridículo. Passar na rua e você virar a cara, é tão ridículo. Até parece que não vivemos nada, que tal mentir pra mim? E dessa vez não caiu na tua lábia, já se foi o nosso conto de fada. E que se foda o nosso conto de fada. Tudo que tu queria era tá do meu lado, e hoje teu tormento é viver o passado. Tudo que tu queria era tá do meu lado, e hoje teu tormento é viver do passado. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Passar na rua e você virar a cara, é tão ridículo. É tão ridículo. Até parece que não vivemos nada, que tal mentir pra mim? Pra mim. E dessa vez não caiu na tua lábia, já se foi o nosso conto de fada. Já se foi o nosso conto de fada. E que se foda o nosso conto de fada. E que se foda o nosso conto de fada. Por isso eu sei que cê vai sim, vai. Sei que cê vai sim, vai. Sei que cê vai se enrolar. Sei que cê vai sim, vai. Sei que cê vai sim, vai. Sei que cê vai se enrolar. Sei que cê vai sim, vai. Sei que cê vai sim, vai. Sei que cê vai se enrolar. Pra que mentir pra mim? Pra que? E dessa vez não caiu.